meu irmão Giovanni, dono das melhores sorveterias de Barra do Pujuca. Telecede! Nessa casa tem duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada, uma que sabe tudo, escondendo lágrimas. Chuveiro quente, com filme de uma assim disfarçadamente. Mas não na frente de quem não traiu ninguém. Oh, meu, vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu ver qual é. Se ela descobrir, eu ver qual é. Chuveiro quente, com filme de romance, assim disfarçadamente. Mas não na frente de quem não traiu ninguém.